control runway 10 up to right turn, Coral departure. That's correct, 119 or decimal 35 and the squawk 0264 on remote position, come back right for pushback and start 355 95. Autorizado, portão 10, chama táxi 639. Coordenação to right alpha. Informe o quarto para responder, Juliette Serra Tango. Quarto para responder, o Juliette Serra Tango. Tá, no ILS, 5728. ATS 5728, complexo final, SEM Torre 18, decimal 6. 18, 6, 5728. Torre, o objeto 5728. 5728, continue a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Reporta ele inicial, 5728. Uno 270, solo aos 15, livra a pista pela direita, 121 decimal 9. Livrando a direita, 219, gol, 1270. Roger, I'm meeting position, you are the number 2 on the sector, 335 595. Para o táxi do Chané 6311, alterna Galeão, PLB 1171, autonomia 3 horas e 50 minutos. Autorizado o táxi, via pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 3 agora, o Chané 6311, bom voo. Pátio Índia, até 10, 18,6, caso 1013, Chané 6311, obrigado. 013, autorizado na LS, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, 38. E Juliette. Alfa, reporte Juliette, gol 1270. Salvador Azul 4207. Azul 4207, Salvador para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360 já aprovado, só um minuto, Takov. Você da Leda Bridge? Da Leda Bridge. Five, clear pushback and start, come back right for taxi. Welcome, 559 on line. 7 Serra Tango, ingresso no corredor de Frade, repassando através de Paris, Juliette Serra Tango, desço para 1500 pés. Juliette Serra Tango, correção, mantenha o 3000 pés. Mantenha 3000 pés, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, desça para 1500 pés. QNH 10 no 3, reporta através de Paris. O Objet 5728, solo Zona 9, livre a pista pela direita, 1 da Zona decimal 9, solo. 219-5728. Eu vou confirma a aeronave. Afirmativo, 2300 pés no momento. Cinco, dois, dois, zero, desço para 3000 pés, QNH 1013. 3.000, 1.0.1.3, 5.2.2.0. Web 5728, bom dia, táxi via alta e reporta para ingresso, táxi 6, Juliette. Reportarei para ingresso na Juliette, 5595, we are go for taxi with 60 souls on board, 3 hours and 20 and open 8, Sabado. Roger, trip 5595, taxi via May Apron, taxiway India, hold point runway 10, call Sabado Tower 118.6, the QNH 1013, have a nice trip, sir. Right, we got taxi approval via my apron to hold point of 10 via India and Alpha. They are calling to 118.6. Thank you a lot. Have a nice day. Nice. It's done. Salvador, bom dia. 738 da Gol, estabilizado em LS. Confirma o último chamou a torre. É o Gol 1732. Gol 1728, continue a aproximação, reporta no marcador externo, baixado e travado. Vai reportar, 38. Já Romeu Oscar Bravo. O Objeto 5728, após a passagem da Terra e da Trip, ingressa Juliette até o 09. Após passagem da Terra e da Trip, ingressa para o 09-5728. 1738, continua a aproximação, guardando a autorização para pouso. Guarda. Três oito nove cinco, bom dia, Guarulhos, o nível 340, número 2 para cota, aguardando. Azul 4207, cópia. 2-0, posição 8. 1-2-9, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso 9-0, gol na 7-3-8. 0, portão 08, coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da WebJet que vai parquear à sua esquerda no 09. Após o parqueamento do tráfego, está autorizado a iniciar no 8, chama táxi. Após o parqueamento da esquerda, autorizado o estacionamento, chamará para o táxi no 2-0. O azul 4207, cópia. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, via Upper Zulu 10, SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida. Dial Leda Bridge, após o controle 1-9-35 e 5411 no transponder. 360, pela Upper Zulu 10, SMAP. Quase a rota principal da 10, ponta direita da LV da Brito, 1954. Cotejamento correto, 01 no portão, chama pronto, azul 4207. Chamará no 01207. Controle Salvador, achar na 63 ou 9? Prossiga. Pode voar direto, eleva, senhorita. Negativo, assinar na 63 ou 9 com o perfil da carta. Manter o perfil da carta, chama 3 ou 9. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via Antes do Lu 44 até Púbito, após direto. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Eudes. Frequência do controle 1-119-35, aciona 5-4-1-6. Line up and wait, 5595. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, isolamento, tá 3895. Salvador, bom dia, 1738, levando a disputa. 1738, bom dia, táxi via Alfa, reporta para engraçar na táxi Juliette. Alfa, e aguarda na ingressar na Juliette, 738. Estado 1500, país, Juliette ou meu Juliette? Aqui 5220, tráfego avistado, vento 110 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista 10. Vento autorizado pouso, 5220. Bom, pouso, João. 5595, airborne at 26, departure control 119.35. Well called, thank you, have a nice day. Autorizado direto com a Costa Azul, Romeu Oscar Bravo. Salvador de Pátio, Trepa, 5595. 5595, climb flag level 140, Coral de Pátio. Up to 140 at Coral Trepa 5595. Prossiga. Você está olhando a prova de para minimizar o atraso, senhorita? Confirme o fixo. Posição Febid após a lepa. Ciente, o chamamento é 311 na guarda. Planeta Juliette, Gol 1738. Juliette, Gol 1738, aguarda a passagem do tráfego da companhia que prossegue para o ponto de espera, após ingresso Juliette até o 05. Aguarda a passagem do tráfego da companhia, após ingresso Juliette para o 05, 1738. 28, livra a pista pela direita, 121 decimal 9 ao sol. 1219, 5220. Cadê de Juliette Serra Tango? Tá entrando para isso. Negativo, não tem não, puxa na 631. Então, solicitar a Chanel 631, por favor. A gente está em coordenação com ele, aguarde a Chanel 631. Trato. Via Alfa, primeira à esquerda, quilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, 5220. Salvador, Juliette Serra Tango. Prossiga, Juliette Serra Tango. Vai ingressar no Interlado, vai buscando. Sai-me torre no noito, decimal 6, Juliette Serra Tango. É, tá. Sou Salvador de Papatango, Juliette Serra Tango. Papatango Juliette Serra Tango dá presente, autorizado em cortar para final da 17, reporta final 3 milhas da 17, Juliette Serra Tango. Bota na primeira da 17, Serra Tango. Oxané 6311, sagaz negativo, estou possuindo navegação cúbido. Só um segundo. Salvador, voo 1260. 1260, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 1119. Autorizado a alinhar e decolar, voo 1260. Chame o centro, frequência 1260, 1288, Chanel 63 no 260, 288, obrigado. Juliette Romeu Juliette, ingresso no corredor Caixa Prego, se aporta no Través Paris. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Juliette Serra Tango continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso, vento 120 graus, 199. Juliette Serra Tango continua a aproximação 97. Serra Tango. Salvador, 03285, no gate número 2, pronto para o pushback e estacionamento. Serra 3895, porta 02, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamará para o táxi, obrigado, senhor. 3285. Juliette Serra Tango, autorizado pouso pistão 97, o vento 120 graus, 1119. Já tá. Voo 260, decolado aos 33, controle 199, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Controle, voo 1260, passa 1700. Golno 260, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 390 na saída Boca. Boca, 39. Triplo Papa Romeu Lima, bom dia, Salvador para Grupo Zulu, confirme o destino. Serra Tango autorizado backtrack, reportando pista 17 livre, ao estacionar frequência livre. Beleza? Só um minutinho pra cópia, o trio tá parando ali. Sente o número 2 no setor, aguardando, azul 4207. Aguardando. Papa Romeu Lima, na escuta. Estou checando aqui no sistema, só confirmando o plano foi para 1438 ou 1738. Só um minuto. Papa Romeu Lima, cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, confirmando destino Guarajuba, 500 pés, decolagem da pista 17 em coordenação com a torre, da cabeceira 17 direto com proa nordeste no corredor forte, o controle 119.35, aciona 0140, o triplo Papa Romeu Lima. A bordo, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 1.18.6, o ajuste 1013, tem um bom voo, triplo Papa Romeu Lima. Aumente. Butan 3895 está pronto para o táxi, a informa PLD 149, alterna Galeão, 4 horas e 5 de autonomia. Autorizado táxi, direita, Índia, no ponto de espera da 110, chama a torre, 118.6, o ajuste 1.0.3, tem um bom voo, tá 3895. 3895, 1.0.3, agora é ajuste, via Índia, no ponto de espera 3895. O azul 4207, coordena com a equipe de pátio, após o airbus da TAM liberar a retaguarda, autorizado iniciando 01, chama táxi. Após liberar o TAM, tá liberado, chama táxi, 4207. 260, chama Centro Recife 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 12260, bom dia. TAM 3895 autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 10 graus, 10 mais. Autorizado alinhar e decolar da 10, o TAM 3895. Tá 3191 no Galeão, tem o 38 já aprovado, só refiro 34. Só 35. 1935, obrigado, senhor, bom dia. Copiou 38, 3191? Copiou 38, 3191. Gente, Galeão 380 aprovado, via Alta Zulu 10, SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza a perfil da subida da El, Leda, após Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5426, TAM 3191. O vento é 120 graus, 119. Está autorizado a decolagem com o Pro Nordeste para o corredor forte, o Romeu Lima. Reporta fora do solo. Para o táxi, o 4207, 104 a bordo, 343, Campinas. E manda o POB? 104. Sente, 104 a bordo, autorizado.